Vou subir o morro, vou ver a cidade lá de cima, vou falar com Deus. Jardim do Éden, não. O fim do mundo, quem sabe? Doi a Poca Juí. Batizaram assim, favela do Haiti. O vento aqui faz a curva. A bruxa que anda solta se rouba e é roubar. Nasce criança toda hora. Morre adolescente por todo lado. É só poeira e lama, as únicas estações. Televisão e a cama, as únicas diversões. Fora o forró e o rap, é futebol e o beck. Mas tem mano que insiste. Mãos ao alto, é um assalto. Lá se foi o pedestre, começo disse e me disse. A voz da fome, cê vergonha e seu preguiça. Dormi até meio dia e à tarde só toma pipa. Na subida do morro, corre de moinho, varre a sujeira com ele. Leva o sonho e deixa a realidade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sente frio sem febre, é o mesmo que passar fome. Quase pior que a morte. É o desespero, o desemprego, é o medo do homem. E pra paz que não chega, o castigo é certo. Se não é 8, é 80, enchente ou seca. Botex, igreja, desconfiança, certeza. Mas um raio de luz é melhor que as trevas. O inferno é na terra e não o fogo eterno. O inferno é a fila, espera a vida toda pela tal da justiça. Mas acharam culpado. Tenho dó do diabo que leva a culpa de tudo. Tenho dó de você que é tampo só com a peneira. Que dorme mais que a cama, não vê o dia nascer. Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus? Vivo, vivo no morro. Quanto mais de longe, mais bonito de se ver. Vivo, vivo no morro. Quanto mais de perto, mais difícil de viver. Vivo, vivo no morro. Quanto mais de longe, mais bonito de se ver. Vivo, vivo no morro. Quanto mais de perto, mais difícil de viver. Jardim do Éden, não. O fim do mundo, quem sabe? Cachorros, grades, medos, becos, vielas, favelas. Vozes que pedem socorro. A polícia sobe o morro. Tristeza leva, desce mais um corpo. Alegria, menos um que não tinha. Medo de nada, ser preso ou solto, tanto faz. Desafiava tudo, javelo sem fé. O mundo, a mãe chora, a lei da natureza se inverte. O jovem foi velho, fica, a experiência permanece. A ousadia, meu Deus, desaparece. Histórias que com o tempo se vai. Memórias, lembranças que não voltam mais. O bicho, o homem, lombra, sonha. Quer mudar de vida, construir seu castelo. O mais belo dos belos. Luxúria, mas tem medo do inferno. A fé é cega, quem tem poder sabe disso. Manipula, propaga o meu, o seu. O nosso medo no buraco da agulha. Não passa o camelo, os humilhados serão exaltados. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falo, você não entende, o errado parece certo. O limpo tá sujo, eu longe tá perto. Silêncio, boa noite. Cid Moreira, Boni, Fátima, Bernardes falam todos os dias. Previdências, precatórios, especuladores, bolsa de valores. O povo amassa, não entende nada com nada. Só ri das piadas, só sabe que rico rouba. Só pobre vai preso, imunidade parlamentar garante o direito. Fazer o quê? Vai lá, desliga a TV. Horário político, tô fora, lá fora, tempo nublado, faz sol. De segunda a sexta, fim de semana, desperdiçado. Dia das crianças, o trio elétrico passa, distribuindo brinquedos, bolas, prometendo esperança. Com o microfone aberto, o falso mensageiro, lobo em pele de cordeiro. Esqueceu que é impossível brincar com fome, que as crianças não podem sair por causa da lama. As crianças estão com armas, vendendo drogas, cobrando pedágios, querem status, fama, é foda. O bumerangue vai, faz volta na velocidade, drum ball. A arma que atira, clec clec, nem sempre mata. Aqui a violência lança moda, modelo que sai de fábrica. 2002, quem foi? Cadeira de roda, aqui você faz o show, moleque, chutar de longe, imagina, grita. Vivo, vivo no morro. Quanto mais de de se ver. Vivo, vivo no morro. Quanto mais de perto, mais difícil de Jardim viver. Do Éden é perto, tem lado bom e ruim. O paraíso, o inferno, tá tudo junto pra mim. Ali a equivalente tomba, covarde vivo, tira onda. Morre na ponta, dança vai pra cova. Pilantra que você odeia, pessoa da banca que todo mundo gosta. Lamento, bom lugar 100% é no céu. Aqui na terra não tem anjo de asa, nem diabo vermelho. Só humano e perfeito, viciado na falha. Só poeta de casa, acompanha, relata, chama as marola de jara. Vai ser medo no rap, represento o DR. O teste é forte, ninguém é. Corre o lado bom, agradece. Se nunca atração, seu direito à diversão, mas se falta opção, cidadão colar no bar, dominó, mesa de truco, conversa fiada. De repente quem surge do nada, puta loura, coroa, oxigenada, sorriso sem graça, perfume da Avon, é só pra quem tem o dom. Sexta-feira muita treta, cerveja baixa renda, gelada e barata, não importa a marca, cabreiro, ambiente sujo na manhã, só não respeito o cabrito, filha da puta, suspeito, sujeito, tira esse som, sertanejo. Ela é um morango aqui do Nordeste. Também não desisto, sou cabra da peste. Briga lá fora, textopim, queima a pistola, avião denuncia, maluquinho que dá uma bola, some de cena vacila. Mas todo ou tarde ele aparece na fita. Chora moleque, agora implora pela vida. Traficante nem liga, perdoou, desacredita. A ordem foi dada, soldado te mata sem dó. Cigarro na boca, sorriso na cara. Pra quem morre pior. Somos de Braz, da vila, sou o Seto Veredas, HAITI, com certeza. Caixa d'água vazia, promessa é o que não falta. O carro pipa vem na quarta. O milagre vem de Deus protetor, nosso Senhor. Quem nasce aqui é assim. Alegria e dor por um triz. A vida por um triz. E tem novela e rango, tá todo mundo feliz.